Alô, alô, moçada, ouvintes de Sabará, circuito fora do eixo. Quem fala aqui é o João do Coletivo Forceps, estreando mais um braço da web rádio do coletivo, a web rádio Conector. Este vai ser o programa Telefone Sem Fio, estará disponível em podcast toda semana no nosso blog, blog.forceps.com.br. Vai ser uma espécie de coluna de bate-papo entre pessoas, agentes culturais, amigos, músicos, enfim. Vamos ver o que tiver de pauta interessante, a gente vai estar tratando aqui de forma bem descontraída. E para inaugurar essa coluna, o Telefone Sem Fio, a gente tem o prazer de estar gravando aqui diretamente da sede da Casa José de Figueiredo Silva, onde a gente está começando a desenvolver alguns trabalhos em conjunto com as outras entidades que fazem parte da casa. E vai ser um prazer receber hoje. Eu tô aqui com o Claubinho do meu lado, o Claubinho que representa a Casa da Animação. Fala aí, Claubinho. É, João, a gente tá aqui na Casa José de Figueiredo, né? A gente vai começar um trabalho aqui junto com a Fospes e com a ONG Leão. E tamo na pilha, cara. Tamo desenvolvendo aí pra trabalhar bastante. Massa. Esse é o intuito do programa, ser uma coisa bem caseira, bem simples mesmo. Usando mídias independentes, equipamentos independentes, a forma que tiver pra gente fazer, a gente vai fazer no buraco que tiver, do jeito que tiver. Hoje aqui a gente tá usando uma estrutura bem simples pra gravação mesmo, usando microfone até de computador. E também com a gente tá representando a ONG Leão, PH, grande Bebs. Fala aí, Bebs. E aí, pessoal, tô representando a ONG Leão. Agora é uma nova fase aqui para a ONG, para todos nós aqui, né? Juntos na casa, uma nova fase para Sabará também, a gente espera constituir um novo público aí, cultural, para a cidade, que ficou muitos anos aí com falta de atividades, né, desse tipo, e agora a gente está com a carga toda aí para iniciar o próximo CBS cheio de oficinas e atividades. Gente, pode ficar à vontade mesmo, isso aqui é a ideia, um bate-papo. Eu comecei meio sério, tô meio tenso, primeiro programa. Mas a ideia é ser bem descontraído mesmo. A gente tá trabalhando junto há um tempo, alguns dias já a gente vem desenvolvendo esse trabalho aqui. Tá super interessante, a casa é no centro. Quem teve a oportunidade de conhecer aqui a sede é bem um local, assim, privilegiado da cidade. E o papo hoje aqui, acabou de chegar mais um, Zé Patrício, dá um olá aí também. O Zé que é o grande idealizador aí da casa aí, que abriu as portas, é um representante da ONG Leão também. Fala aí, Zé. Fala, galerinha. Tô muito feliz aí desse bate-papo aí nosso agora. Tá o Graubinho falando aí, as ideias. Isso aí, velho. E vamos pra continuar nesse clima e tal. A ideia hoje, o tema hoje é justamente falar dessa casa. Eu escolhi porque é um momento especial pro Force de ter essa sede e tal. E vamos falar um pouco, queria que alguém... O que vocês estão achando aí, né? Vamos contextualizar um pouco do que é a casa. Zé, acho que você podia dar essa primeira palhinha aí. Bom, eu faço parte de uma ONG, integrante da casa, que é a ONG Leão. E depois de 8 anos trabalhando na cidade, a gente sempre viu uma necessidade de fortalecer as ONGs, os movimentos de base aqui da cidade, seja na área do meio ambiente, na área cultural. E aí surgiu a ideia da casa nesse sentido, juntar as entidades e fazer uma troca de experiência mesmo, e fortalecer. A ideia é sempre essa de fortalecer e ter um espaço para que a gente possa trocar informação, capacitação, e é isso. O processo está muito divertido, o Bebs aí fica rindo o tempo todo, Bebs. Fala um pouco o que você está achando desse processo. É um trabalho assim, alternativo, é diferente, né, cara? A gente não segue um horário padrão, se encontra aqui sem saber o que está acontecendo. E aí, Bebs? Isso é o mais interessante por enquanto, né, que a gente está se conhecendo e está tudo fluindo naturalmente, mas a gente espera que as coisas comecem a ficar um pouco mais sérias aí, com certos padrões aí, né, para tudo funcionar da melhor forma possível para o público de fora aí. Mas isso foi uma das experiências que está sendo mais bacana mesmo, é esse conhecimento entre as instituições, troca de experiências, saberes, ideias. E eu espero que isso aí possa gerar bons frutos para todo mundo que está trabalhando junto aqui. Né? Voltando a falar agora com o Claubinho da Casa Animação, ele está também preocupado. A gente tem agilizado os processos assim, que parecem simples, né? Como que a gente vai trabalhar com a água, com a luz, com a internet, e isso sempre de forma mais light possível. Eu queria que você falasse um pouco aí, Claubinho, dessa ideia e tal. Né, gente, é um, tipo assim, a gente tá na fase de convívio mesmo, como o PH disse, a gente tá na fase de começar uma relação. Então a gente tá se conhecendo mutuamente, todo mundo aqui já se conhecia, assim, de se encontrar, de beber junto até, mas a gente tá naquele momento de se conhecer profissionalmente. Então a gente passa o dia junto e tal, a gente tá aqui de segunda a sexta, o dia inteiro junto. E com relação a essas despesas, Vem aquela coisa de, assim, de convivência mesmo. Então, se você vai dividir o apartamento com alguém, você tem que dividir as despesas, tem que ver como é que vai ser, se vai economizar aqui, se vai gastar ali. Então, sim, a gente tá nessa fase de chegar as coisas no eixo ainda. Entende? Quem que se habilita a falar do que tá achando mais legal aí desse processo da casa? Esse mês de julho a gente já inaugurou aí a casa, mês de junho, julho, com algumas programações aí que estão sendo muito divertidas. O cinema, com a Casa de Animação e com o projeto aí do Cine Verde, de Verde Perto, que aborda as questões ambientais. Tem as festinhas aí que a FOSP está organizando. A Leão está acontecendo já algumas palestras e alguns cursos aqui na casa. E isso que está sendo mais legal, assim, esse aprendizado de um jeito divertido. O atendimento jurídico também, que é uma novidade aqui da casa, vai começar agora em agosto. Então, o que já rolou foi muito bom e as expectativas são as melhores aí para que a gente possa realmente fazer muitas atividades aqui na nossa casa. Não sei se vocês repararam, assim, uma coisa que eu achei interessante, que a gente teve a preocupação o tempo todo da imagem, né, identificação, de já colocar as placas na porta, abrir, deixar tudo aberto para as pessoas verem isso mesmo. E, infelizmente, a gente ainda não conseguiu colocar essas placas e tal, mas só de estar aberto, o pessoal já passa, já para. Domingo a gente abriu aqui para transmitir o jogo, o pessoal tinha turista na cidade, entrou, já vê que é alguma coisa, entendeu? Eu achei isso legal, só o fato da gente colocar a cabeça do lado de fora na janela já chama atenção, assim. Isso eu achei muito bacana também. Cantarolações do Bebe também tá muito engraçado. Pessoal, quem não conhece a casa ainda, né, gente? Tem duas janelas que ficam aqui de frente pra rua. E o pessoal fica revezando aí, né? Quem fica de pendurado na janela. Parece com aquelas namoradeiras que a gente vê, né, da Bahia. E agora quem tá lá é o Zé, né? O Zé tá sendo mais popular aí da janela. Pintou na janela ali, já bate um papo, já chama um pra entrar. E assim, ó, é a nossa forma de divulgar a casa, tá sendo os namoradeiros aí, né? E agora, tocando um pouco pra parte, voltando, falar um pouco das expectativas. A gente está cheio de ideias, assim, para pôr em prática e tal. Um ponto que todas as entidades deram atenção, assim, que eu achei interessante, foi a questão de troca de experiência entre a gente. Isso está sendo muito legal, assim, o tempo todo. Eu já fiz uma cagada hoje, instalei a drive no computador aqui, e aí o Claubinho já está me salvando aqui, só dele chegar. Queria que vocês falassem, assim, um pouco o que vocês acham disso, dessa troca aí. O bacana disso é justamente isso, porque quando a gente está sozinho lá nas nossas ONGs, cada um no seu escritório, a gente vai até um certo ponto, a gente conhece a nossa área. Só que chega um ponto que, tipo assim, não faz parte mais da nossa área. Como, por exemplo, a Casa de Animação, ela tem um déficit que é eventos. Então nós não somos bons em fazer eventos, fazer festas, fazer shows, essas coisas. E já é um ponto positivo, um ponto forte da Flossics. A gente tem uma área mais voltada para design, para arte visual, que talvez seja um ponto fraco da ONG Leão, que a gente vai trocando essas experiências e, assim, de certa forma vai desenvolvendo todo mundo, entendeu? É isso. Fala alguma coisa aí, Zé. O que eu tenho pra falar é essa minha alegria mesmo, cara. Eu tô aprendendo muito, tanto coletivamente, né, como pessoalmente também. O que eu tenho visto aqui são coisas que eu estudo na minha faculdade, muita teoria. E aqui eu consigo colocar as coisas na prática, ver o funcionamento realmente de uma ideia de um livro dando certo aqui na hora que a gente vai executar alguma atividade, né? Isso que é muito legal, assim, e de estar trabalhando em equipe, né? É um outro tipo de entendimento, de cobrança. Então é isso. Então, moçada, para finalizar o papo, infelizmente o podcast tem que ser mais curto. Acho que a gente tem muito assunto. E como o programa, a ideia é ser semanal, acho que a gente vai trombar várias vezes para falar da ONG, falar da Casa Animação, dos outros projetos. E eu queria discutir nessa última parte do programa sobre o que a gente já teve de ideia conjunta aqui de dentro, né? O que já saiu nesse pouco tempo de convivência, a gente já tá com alguma coisa a ponto de bala. E eu já lembrei, assim, falando pro circuito fora do eixo que vai ouvir esse pod, assim, uma questão que tá sendo puxada aí dentro, assim, bem de forma tímida ainda, que é a questão ambiental. E a gente tá achando super interessante que o Fósforos não tinha da onde tirar isso e já fazer essa parceria com a ONG Leão, que é uma entidade ambiental, pra gente nos próximos eventos, como no Escambo, a gente já tá preparando uma participação deles, assim, ativa no processo inteiro com a questão ambiental. E, né, eu já respondendo a própria pergunta, queria que vocês falassem também, assim, se tem outra coisa que vocês enxergam aí que a gente já conseguiu, já saiu, assim, daqui de dentro. O que a gente pode falar é que a ideia inicial e é ainda a ideia principal é de ser uma casa aberta. Então venham conhecer a Casa José de Figueiredo de Silva. Fica no centro histórico da cidade de Sabará, que é uma cidade, né, que foi o início do berço de Minas Gerais. Então venham, a casa, né, funciona toda semana, várias atividades. Pode, daqui a pouco a gente vai ter um blog também, quem quiser pesquisar o blog também. E também contribuir com ideias, com, né, com dicas. A gente também está aberto aí a escutar o que as outras organizações e os movimentos que as nossas entidades fazem parte falam e querem trazer de novidade aí. O telefone é 3674-2577. Curiosidade, esse telefone acabou de ser instalado aqui na casa. E é isso aí, moçada. Esse foi o primeiro telefone sem fio, de forma totalmente experimental, super aberta. A gente estava no meio da reunião aqui, já botamos o programa para funcionar. Espero encontrar todos vocês aí no próximo pod. E é isso aí. Até mais. Apresentou telefone sem fio.